No trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. Olá, eu sou Antônio Mioto e hoje no Trem do Tempo, Prosa e Poesia, conversamos com Janete Amaral, a paulistana do signo de touro, cantora e poeta. Vamos ouvi-la? Elas são miúdas, delicadas e sensíveis. Se fazem aos montes, dezenas, centenas, milhares, numa mesma semana. É a forma que a natureza encontra de pronunciar sua beleza. E podemos apreciá-las. Belas, raras, flores de cerejeiras. Eu sou Janete, cantora, poeta, paulistana, taurina, mãe, filha, sobrinha, neta, avó, companheira, muitos papéis, e é por isso que acabo escrevendo. Sou uma mulher que sempre gostou de arte, que sempre gostou de leitura, de música, circo, sou de uma geração em que se ia no circo assistir, ouvir palhaçarias. Comecei a ler muito cedo, primeiro na escola. Minha primeira leitura que eu tenho registro foi O Menino do Dedo Verde, Maurice Druon. E desde então não parei de ler, estou sempre lendo alguma coisa. O livro que mais me marcou foi O Morro dos Ventos Uivantes, Emily Brontë. Com a idade, com a maturidade, com o passar dos anos, fui me apaixonando por literatura e tema feminino. Então, a maioria dos meus contos, eu também escrevo contos, são sempre de personagens femininas. A escrita começou muito cedo, né? Aos 11 anos eu já começava a escrever também. E eu escrevia muito, muito. Era o diário, escrevia poesia, em diário e poesia. E eu guardava, eu escondia tudo que eu lia. Até que um dia meu irmão achou e leu e trouxe todos os meus segredos à tona e nunca mais eu escrevi. E os meus escritos se perderam todos, não fiquei com nenhum. Eu escrevia muito no passado. Aí, devagarinho, eu fui retomando, né, a escrita da poesia. Tem o livro Cartoneira, pela Vá Cartoneira, Rebuliço. Faço parte de uma comunidade em Suzano, que é a comunidade do conto. Participei com um conto em dois. Ao final, tem esse fanzine, né? Em dois fanzines eu já tenho contos escritos e publicados. Escrever, para mim, é uma forma de colocar a emoção, o que se sente, para fora, para que outras pessoas possam ouvir e sentir como eu sinto. Então, eu vou declamar mais uma poesia minha. Os abraços de ontem foram abortados a contragosto. Estavam há muito sendo germinados na possibilidade festiva do encontro. Agora agonizam até que ressuscitem em um próximo encontro. Esse poema foi escrito 4 anos atrás. E a simbologia dele, dos abraços que não puderam ser dados, hoje são muito presentes. Ele é muito atual para todos nós, nesse momento de quarentena do coronavírus. Até o próximo programa. Amor.